Associados indicados do International Gamers Awards. 7 anos de Seven Wonders. Lords of Waterdeep vem ou não pro Brasil? Fantasy Flight Games anuncia a edição revisada de Android Netrunner. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e hoje uma pessoa que tá marcando de não chamar você pra participar aqui comigo, que é o Thiago Cares ou Thiago Cares, como você prefere? É Cares, o certo é Cares. Okay. É só aquele que se importa. Eu ia até fazer piada, tipo, I don't care, but... But I care. Thiago Cares. Bom, e aí, tudo bom, Thiago? Tá, podia estar melhor, mas tá. Tá bom. Tá muito quente, hein? Tá muito quente e tá com pouco Twilight Imperium na minha vida. Olha aí, gostei, hein? Começando aqui nosso podcast, lembrando que esse podcast é oriundo do nosso canal de notícias no Telegram, onde eu e o Thiago, a gente publica quase que diariamente. Diariamente. Praticamente diariamente as notícias lá no nosso canal no Telegram. Aproveitando, você pode seguir o Jogatina BG em várias redes sociais, começando pelo Twitter, no @JogatinaBG. No Facebook, você pode curtir nossa fanpage lá no facebook.com/JogatinaBG. O YouTube também tem o nosso canal lá no YouTube. youtube.com/jogatinabg e tem o nosso grupo no Telegram. Aí sim, o melhor grupo de board game do Brasil no Telegram, né, Thiago? Eu atesto, o melhor grupo do Telegram e tem paçoca. Isso já faz dele o melhor grupo. Com certeza, né? E antes de começar as notícias, tem que passar algumas novidades a respeito do Jogatina BG. Por exemplo, o News, se você tá reparando, ele agora é nas quintas-feiras. O motivo da mudança da data é por conta que todos os meus podcasts que eu edito tava saindo na terça-feira, então eu tava sobrecarregando. Aí a mudança foi válida pra uma quinta-feira. Aí não tem Zabuzeta que aguente, né? Ó! Oh? Tem que viver um pouquinho. Bom. E também tivemos nosso podcast de número 42 do Jogatina BG Podcast sobre Power Grid, esse jogo maravilhoso de treta e leilão. Maravilhindo, maravilhindo, cara. Maravilhindo, né, cara? Ficou muito legal. E essa semana ainda, talvez junto com esse podcast ou antes desse podcast, vai sair meu overview de King Domino. Eu gravei hoje agora à tarde e vai ser bem da hora. King Domino, eu tô com muita, muita vontade de jogar. Eu tô esperando ter no TTS porque a situação financeira tá difícil pra poder testar. Pois é. Mas, cara, é um jogo excelente, rápido, simples, fácil de explicar, lindo demais. Vamos começando então o nosso podcast, onde separou notícias e destaques referente ao período de 5 a 13 de setembro. Vai ser uma semana um pouco longa por conta da mudança da data, né? E a gente começa com o Brasil, onde a Cronos, lá no seu Facebook, postou uma imagem assim, tipo, meio sorrateira, dizendo assim: o que aconteceria se duas caixas se juntassem em apenas uma, com todo aquele tratamento de superprodução? E qual que era a imagem que tinha lá no fundo do jogo que eles colocaram, Thiago? O jogo mais lindo, eu era o mais bonito do mundo. Lords of Waterdeep. Gente do céu, velho. Cara. Se a Cronos trouxer isso, eu dou abraço neles. Então, eles já estão trazendo o deck build, né? Do Tyranos Underdark. E se trouxer o Lords of Waterdeep, a galera vai à loucura, porque é um jogo que muita gente tá pedindo faz muito tempo. E é uma boa sugestão aí por parte deles de tentar trazer esse jogo pro Brasil, né? Com certeza. E, engraçado, né? De trazer tudo numa única caixa. A Cronos tá com mania de fazer isso. Eu acho isso muito bom. Algumas empresas aqui não costumam trazer expansões, né? A Cronos já tá indo exatamente oposto. E melhor ainda, ela tá trazendo tudo de uma vez só, numa mesma caixa. Cara. Pois é. Parabéns pra Cronos. Não, parabéns, que eles estão mandando muito bem. O que eles fizeram também lá com aquele jogo de treta, que eu sempre esqueço o nome, do Spartacus. Que eles fizeram aquele lance, que na verdade eles começaram a semana também. Tem uma nova leva de jogos do Spartacus, onde você pode pegar o seu Spartacus que tá na estante pegando poeira, aquele que tá em inglês, e fazer uma negociação com eles, tendo um desconto pra comprar o jogo em português. Olha, cara, que da hora isso. Muito bom, é muito bom. Muito bom. É, eu achei bem legal e fico imaginando o que que eles fazem isso com isso, né? Se eles mandam pra publisher lá fora, mas vamos ver. Eu achei muito interessante a proposta. E vai que eles fazem isso também com o Waterdeep, que você tem em inglês ali e você quer trocar em português. Imagina que louco. Seria lindo. Vamos aqui para as notícias do mundo. A gente começa com a Fantasy Flight, como sempre, as notícias e destaques da Fantasy Flight, que eu separo sempre no comecinho aqui para falar dela, porque a Fantasy Flight, ela é aquela empresa que não para de fazer coisa, né, cara? Ela vai anunciando previews, vai fazer um monte de coisa, e ela começou lançando qual o jogo que a gente já anunciou aqui, Thiago? O jogo que finalmente, né, foi lançado pela Fantasy Flight foi o Whitehall Mystery, que é uma continuação do Letters from Whitechapel. O valor oficial dele em retail tá em $40. Exatamente. E é é um jogo, assim, que eu tenho muita vontade de jogar, até por conta desse gato e rato, né, que tem essa parada de movimentação, de papel de blefe, então parece ser um jogo bem interessante. Eu joguei já um outro jogo nesse estilo, que antes não era o da Fantasy Flight, foi o Spectre Ops. Joguei pelo TTS também. Cara, a sensação que você tem quando você tá sendo caçado, eu não sei como funciona exatamente no Letters from Whitechapel, se a pessoa que tá escondida, que tá caçando todo mundo, ou ao contrário. No Spectre Ops, você tá sendo caçado. Você tem que fazer sua missão e você tá sendo caçado pelos jogadores. A sensação do jogador adversário tá na esquina do celular e não tá te vendo por causa disso, uhum. E você sabe que se ele se mover, dá um passo pra frente, você vai se fuder tão grande. é maravilhoso, cara. Um jogo que lembra um pouco dele é o Winterpaw. Aquele sim. Clássico, né, que você é o Mr. X fugindo da galera que tá caçando, tentando fechar você. E tem o Fear of Dracula, né, que é um jogo também nessa pegada. Continuando aqui, a Fantasy Flight anunciou uma edição revisada do card game Android Netrunner. Ela foi anunciada e teve bastante mudança por conta que algumas cartas no cenário competitivo foram banidas. E então eles estão dando, entre aspas, um reboot, mas tem muita coisa que já ainda vale pro jogo. E a arte ficou bem legal, ficou bem Neuromancer, né? É Fantasy Flight. Raramente você vai olhar um jogo da Fantasy Flight e falar, nossa, que jogo feio. Pois é. Falando em Android Netrunner, ela também anunciou um First Data Pack. É que assim, a LCG em geral vai ter os ciclos, que vai ter as expansões Packs e Premiums. E o primeiro pack dessa ciclo da Kitara, digamos assim, vai ser uma expansão chamada Sovereign Sign. Ficou bem legal, então se você quiser saber um pouco mais, vai estar abaixo. A próxima notícia, continuando no nosso tópico de Fantasy Flight, né? Porque Fantasy Flight, quando ela anuncia uma coisa, anuncia 20. Sim. Foi a expansão House of Thorns para o card game do Game of Thrones, especialmente a segunda edição. Mas continuando aqui, a Fantasy Flight anunciou duas novas naves pro X-Wing nessa nova wave. Uma delas vai ser do lado Rebelt, que vai ser a Resistance Bomber, e do lado Imperial vai ser a TIE Silencer. Pelo que eu li aqui, vai ser baseado no novo filme, deixa eu só confirmar aqui. É, exatamente, essas naves aí são spoilers do filme. Tá parecendo aquelas lojas da Hasbro. É, exatamente. Quando vai lançar um filme novo, aparece um boneco do Lego, aparece um boneco de alguma coisa, falando, olha só, esse personagem vai estar aqui. É, a próxima notícia do... ainda com Star Wars, Thiago. A gente sabe, né, a Fantasy Flight já há mais de um ano juntou Star Wars e dados. Virou Star Wars Destiny. Sim. E agora ela fez mais conteúdo pro Star Wars Destiny e lançou um preview das cartas amarelas do pack em Pirate War. Nelas, pra mim, o destaque é o Lando. O Lando, né? Vai ter a carta, o dado dele. Vai ter o Bosque. Eu não sei exatamente se você fala isso. Bosque. Agora é. É Bosque. Ok, eu tenho vontade de pegar e jogar alguma vez, mas eu tenho medo de entrar e mergulhar de cabeça nesse jogo, porque como é colecionável, eu tenho medo. Eu também, eu gastei muito tempo da minha vida com Magic. Não deixou eu saber disso, tá? Tarde demais. Daí eu fico com o pé atrás pra entrar nesse tipo de jogo. Eu acho que o meu competitivo que eu entrei de cabeça, mas já saí, ainda bem, foi o Dice Masters. Dice Master, eu fico com muita vontade de jogar, porque eu acho, putz, parece muito legal, mas eu penso, não quero comprar bosta. É, pois é. A Fantasy Flight também anunciou um preview com mais informações da fase, das fases, de status e agenda do Twilight Imperium 4ª edição. Na verdade, essas informações já estão já nas regras que eles já publicaram, mas aqui eles estão dando mais detalhes e exemplos que podem ocorrer ao longo do jogo nessas fases. Agora, saindo da Fantasy Flight, a gente vai para a expansão Leviathan pro jogo Abyss, de Bruno Catalá. Esse é um jogo que muita gente aqui no Brasil gosta e não gosta ao mesmo tempo, porque existe uma discussão, não gosta desse jogo, gosta desse jogo, porque o jogo meio que, entre aspas, se vendeu de um jeito e o pessoal pensou que era um jogo de treta, um jogo mais de coleção de componente, né, e leilão. Sim. E a arte das cartas, assim, desse Abyss ficou bem legal. É um jogo muito bonito no geral, né, a caixa dele é maravilhosa. Cara, você pode pegar a caixa desse jogo e colocar num quadro, que ninguém pode. Vai reclamar. Você pode mostrar pra tia Cotinha, ela não vai reclamar. Fala, ai meu filho, que coisa bonita. A Emperor S4 Games anunciou que o jogo Hanzi será multilingue e estará disponível durante a Essen. Sim, esse jogo é um jogo pra você aprender, digamos assim, os kanjis, não é exatamente a palavra certa, mas os kanjis antigos e mais recentes da língua mandarim, né? Do mandarim. É um jogo mais sobre aprender a cultura e a linguística da China. Já gostei. É bem legal, cara. É uma proposta interessante. Se me fizer realmente aprender alguma coisa, pra mim já tá valendo. A mesma empresa, a Imperial S4, também anunciou um jogo chamado Herbalism, que é do mesmo criador do Burano, outro jogo, né? E como é uma aposta dessa empresa pra trazer os jogos orientais, esse jogo tá previsto também pra esse ano. É um jogo que tem uma arte lindíssima, nossa, cara. Nossa, maravilhoso. Muito bonita. E nós temos o nosso designer favorito, do geral, né? O Will Rosenberg. Lançou, né, a arte da caixa do Indian Summer, um novo jogo que já está confirmado pela Ludofy. Porque os previews que estavam anunciando como vai ser um jogo de encaixar peças, né, de colocação de tiles, ele só tinha o preview das pecinhas, assim, de umas raposinhas, de uns cenários, assim, mas a caixa em si não tinha informações e realmente saiu a arte, tá maravilhosa, maravilinda. Maravilinda, e o jogo vai ter, ó, esquilos. Além dos jogos Bali e Montana, a White Goblin também anunciou para Essen dois jogos, o Alibaba e o Claim. O Claim, no caso, é um jogo do Scott Alms, e você pode encontrar mais informações, vai estar linkado abaixo para vocês aqui. E a Portal Games anunciou a primeira expansão para Cry Havoc. Jogão. Aftermath está previsto para ser lançado durante a Essen 2017, e a expansão, sim, comemorando um ano do jogo. Continuando aqui com a Portal Games, ela também anunciou uma nova expansão para o Neuroshima Rex, que é um jogo que eu tenho vontade de conhecer, e essa expansão vai ter o nome de Idol Gang. Você já jogou o Neuroshima? Nunca joguei. Eu já vi gameplay dele, eu nunca joguei, porque ele é pra dois jogadores, se eu não me engano, né? E como eu normalmente não tô em dois jogadores, é muito difícil ter chance de jogar ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção nessa caixa, é esse Kratos genérico. Tirando isso. Kratos genérico com uma telha assim de ombreira, sabe? É, maravilhoso. Cara. Continuando aqui, o Wolfgang Kramer e o Michael Kiesling se juntaram mais uma vez e anunciaram um jogo chamado Reward. É um jogo de cartas e colocação de tiles. Esse jogo vai ser publicado pela Eggerspiel e vai estar previsto para outubro desse ano. E o Michael Kiesling pulou a cerca, não tá mais fazendo um jogo com Kramer, e agora vai fazer um jogo com Andreas Schmidt, chamado Heaven and Nail. Sim. Nesse jogo, os jogadores são monges cervejeiros. Olha aí. Que estão competindo para fazer a melhor cerveja. O jogo também é previsto para outubro pela Eggerspiel. Continuando aqui, a Quick Simple Fan anunciou um jogo chamado Noxforge. Ele é um jogo de construção de cidade e leilão com lançamento previsto para fim de 2017. E esse jogo, cara, tem que falar. É um jogo com uma arte muito legal, com um set de steampunk, onde as pessoas vão estar tentando dominar essa cidade vitoriana. Muito bonita esse jogo, cara. Ficou bem legal. Eu coloquei essa notícia lá, cara, e eu fui lendo sobre o jogo. Eu gostei muito da mecânica dele, eu gostei muito da arte dele, e a ambientação dele também já me cativou. Esse aí é um, se eu puder, eu vou pegar. Exatamente, e esse jogo tá previsto, como eu falei, no final do ano, né? Continuando aí, então, Thiago. Vamos pra vários anúncios da AEG para o mês de setembro. Foram eles Cat Lady, Custom Heroes, Oath of the Brotherhood, e mais Smash Up, porque eles não se cansam de Smash Up. Não, Smash Up, cara, assim, se você acha que Star Wars não tem fim, você vai ver o Smash Up. Eles falam assim, putz, quem vai dar uma mistura de paçoca com pudim? Aí eles vão lá e fazem o pudim de paçoca, entendeu? Eu sei qual a resposta. É delícia. Continuando aqui, a CGE, Check Game Edition, ela já tinha anunciado o jogo Pulsar 2849, que é um 4X espacial do mesmo designer do Last Will, e ela divulgou a arte maravilhosa desse jogo, dessa capa bonita. Que capa maravilhosa, cara, meu Deus. Aliás, esse podcast de hoje tá cheio da palavra maravilhoso, né? Maravilhindo, maravilhoso. Jogatina só muito. Continuando então com Lauren Crawl, Thiago. Lauren Crawl, novo jogo do designer de Love Letter, Seiji Kanai, o jogo que será lançado durante a Essen de 2017. Sim, por mais, eu não sou tão fã da temática de anime, mas eu vejo muito valor de ter muitos jogos com arte nessa temática, de ser uma coisa bem interessante assim. Continuando aqui, a Black Spindle Games anunciou um jogo chamado Morn Quest pra Essen. É um jogo que vai tratar de mitologia irlandesa. Eu nem sabia que mitologia irlandesa, cara. Uma ilha tão pequena. Eu também não, e só por isso já me interessou. É interessante. Ele já vai entrar no meu radar exatamente por isso. Ele vai falar de uma coisa que não é tão falada, é uma coisa que eu, particularmente, eu não entendo de nada. E a Zock Verlag anunciou Café Fatal, um dice game que será lançado ainda este ano. Tô olhando as imagens aqui, eu quero ver onde que a pessoa morre, só se for de ingerir tanta pizza. Talvez, porque só tem muita pizza nesse jogo. Não vi café, só vi pizza. Imaginando que a Repost Production anunciou um jogo chamado When I Dream. É um jogo que já havia sido lançado por outra editora, mas ela vai fazer uma republicação, que é um party game de dedução que tá previsto para Essen desse ano, e a arte também tá maravilhinda, naquele esquema que vai ter uma caminha desenhada e tem todo a parte de sonhos, assim. Muito legal, cara. Ó, de novo, maravilhinda. Maravilhinda. Dois novos títulos foram anunciados pela Mesa Board Games, Selva e Piratas. Eu preciso fazer uma, assim, uma revelação. Ah. Não faço ideia de que seja a Mesa Board Games. Então, é assim, eu achei mais uma fonte, né, pra achar as notícias, e ela é bem popular no cenário de Portugal, né, pode ver pelos nomes. Então não é aqui do Brasil, é de Portugal. Um beijo pra galera de Portugal aí que me escuta. Foram anunciados jogos indicados pro International Gamers Awards. Esse prêmio, entre aspas, não é tão conhecido. conhecido, porque a gente tá pensando no Dice Tower, do BGG, do Spiel, né? Mas essa premiação é bem interessante, porque ela ocorre desde, deixa eu só confirmar aqui. É 99, se não me engano. Aqui, pelo menos no site deles, tá 2002, mas desde 99 eles fazem premiações. E tem duas categorias. Estratégia geral pra multiplayer, né? Pra, tipo, muitos jogadores, que daí tem vários jogos. Aí os jogos aqui estão o Banquete para Odin, que a Mandala vai trazer, certo? Century, Rota das Especiarias, que a Devir já trouxe aqui no Brasil. First Class, Gloomhaven, a Great Western Trail, que já tem aqui no Brasil. A Key to City London, Loreno e o Magnífico, que a Conclave vai trazer. Conclave, não sei exatamente. Talvez eu esteja falando besteira. É Conclave. O Magic Maze, Scythe, Terraform Mars, que também já foi pela MeepleBR. The Colonists, e Yokohama, que Yokohama também vai ser uma empresa que vai trazer aqui, né? A Cronos ela trouxe, mas ela tinha trazido na época a versão de Kickstarter. Ah, entendi. Não sei se elas... Eu não sei se eles vão vender a versão retail aqui, mas deveriam, porque Yokohama é um jogaço. Olha, pra mim o que merece ganhar esse ano é Terraform Mars, que eu adorei bastante, mas eu acho que o Gloomhaven leva. Gloomhaven eu não sei se leva, mas provavelmente, acho que os mais fortes, Terraform Mars, Scythe e o Great Western Trail. É, exatamente. O Alexander Pipster tá mandando muito bem com os jogos, eu não joguei nenhum deles ainda, eu tô precisando jogar, então um dia eu quero jogar muito. Continuando aqui, tem uma nova categoria também, que é para jogos estratégia, mas para dois jogadores. Aí são poucos jogos numa lista tão grande, que é o Arkham Horror de Card Game, o Caverna Caves vs Cave, o Holmes, Sherlock e Mycroft, Santorini e Star Wars Destiny. Eu acho que, na minha opinião, que vai levar esse ano vai ser o Arkham Horror. Gostaria, só de ter o nome Arkham já sobe no meu conceito. Se tem tentáculo, tá fazendo eu já quero. Cara, eu vou repetir isso na edição mil vezes, só de zoeira. Mas continuei. Eu vi que eu coloquei o timing certinho pra você falar disso. Ah, cara, Doctor Who, cara. Um disclaimer. Ah. Se você não assiste Doctor Who, vá assistir Doctor Who. Depois você volta. Eu espero. Então, eu vou dar um disclaimer 2.0 aqui. Vai assistir, mas saiba que é uma série que não é aquela de super produções, né? Tem umas coisas bem legais, mas tem outras coisas que é muito de nicho. Primeira temporada é nível. Ah. É nível série brasileira de orçamento, tá? É verdade. Gente? Mas agora vamos pra notícia. Notícia é. A série Flux, que é uma série de card games, ela vai lançar a versão de Doctor Who e eu não... Eu quero. Ó, continuando aqui, a IDW anunciou um jogo baseado na excelente série Dark Gentry, o detetive holístico. Essa série é maravilhosa, se você não viu ainda no Netflix, veja, cara. Maravilhosa é pouco. Tá confirmado a segunda temporada e... O jogo eu não vi muita informação, mas vai ser um jogo de card game com blefe e dedução, então já é uma coisa bem interessante. Continuando aqui, pra celebrar o 7º aniversário, esse cara, o Anthony Bauza adora o número 7. Então, tem pra... probleminha com 7. É igual o Friedman Freeze com cor verde e letra F. Aliás, foi o podcast de vocês, o Jogatina BG sobre o Power Grid, que me ensinou isso, que o senhor Friedman Freeze tem tretas com o 7 e com a cor verde. Eu nunca tinha prestado atenção. Não, cara, é muito absurdo. Mas vocês conferem, vai estar linkado abaixo pra vocês aqui, mas pra celebrar o 7º aniversário do Seven Wonders, serão lançados dois packs especiais de aniversário. Então, vai ser um deles voltado pros líderes e outros voltados para cidades, e achei bem legal. Então, se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo. A Steve Jackson Games anunciou a campanha no Kickstarter de Conspiracy Theory. Eu particularmente não gosto muito dos jogos da Steve Jackson, até porque o carro-chefe dela é um jogo que eu não gosto muito. Mas tomara que seja um jogo legal. Não gosta muito, é uma palavra muito amena, né? Gente, eu tô fazendo parte politicagem aqui, não posso xingar na... Continuando aqui, a Cryptozoi, que anunciou a Multiverse Box para o jogo DC Deck Building. Ele vai custar $25 e já está previsto lá no mercado norte-americano. A AV Studio anunciou Brutus, onde cada jogador é um boss do crime de uma cidade. Uhum. Os chefes do crime dessa cidade escondem-se por detrás de nomes de imperadores romanos. Cara, eu achei muito legal essa premissa. Os dois designers que estão por trás são designers de Nations e Eclipse. A última notícia do cenário internacional, a gente tem a Pegasus Spiel anunciando a versão Dice Game de Istambul. E está prevista para Spiel, a feira Spiel 2017, em outubro. Eu tenho que arrumar um desvio de caráter meu e jogar Istambul uma vez na vida. Eu também, mas, cara, relaxa. Relaxa, um dia a gente joga, vai dar tempo. E por fim, no cenário digital, a Asmodee, ela confirmou a versão digital de mais 3 jogos, que serão lançados ainda em setembro. Um deles é o Twilight Struggle, a versão no celular, o Ascension e o Summoner Wars, que é um jogo que eu não gosto muito também. Eu também não. Só um adendo sobre essa notícia. A Asmodee, quando ela fala que vai lançar, esses jogos já existiam. O que ela fez foi retirar da pessoa que tava e trazer pro catálogo delas. Ah, sim. Todos eles vão ter versão pra Android e pra iOS. No Steam já tem uma versão do Twilight Struggle, que é bem maravilhosa, e muitos outros jogos. Vamos pro Kickstarter, onde a gente tem os financiamentos, onde separou 4 destaques. E começa com o primeiro jogo, que é, cara, é o melhor nome de todos. Thiago, faça as honras. Churrascaria, minha gente. Comer espetinho. Comer uma linguiça, cara. Se você quiser. Então, Churrascaria é um jogo... Você pensa assim, nossa, Churrascaria é um jogo brasileiro. E não é um jogo brasileiro. É um jogo de alguém que veio pro Brasil, se apaixonou por churrasco e fez um jogo de treta na churrascaria de 2 a 6 jogadores. Certeza, eles vieram pro Brasil, pegaram umas carnes suculentas, maravilhinda, arranjaram treta na churrascaria, pessoal que se matar, teve guerra de comida, certeza. Sim, o próximo Kickstarter que a gente separou aqui foi o Zero Gravity. É um jogo de captura de bandeira, de miniaturas de 2 a 4 jogadores. E, cara, pega a imagem dele pra você ver. É um tabuleiro assim que ele tem como se fosse 4 planos, onde você muda de posição pra outra. Então, como se você estivesse pulando no teto, na parede, assim, com miniaturas que tem, obviamente, um imã ali. Eu achei bem interessante a proposta. Muito maneiro. Eu não tava dando muita fé antes, porque o Capture the Flag, isso me lembra WoW. Capture the Flag, eu não gostava muito de fazer BG. Melhor coisa, cara. BG é a melhor coisa do universo. Desculpa aí. Não, board game sim. Não, BG. Então. Tô falando B do BG Battleground. Eu sou jogador de PvE, cara, desculpa. Foi mal, eu sou PvP sempre. E eu não era muito fã, mas agora que você vai ter vários locais pra você ir com as miniaturas, o mapa já é mais aberto, é mais pensado, já me interessou. Sim, e é legal porque tem vários times. Tem, por exemplo, ó, Irish Sharks. Aí tem aqui o Jackals Moscow. Tem o Tokyo Demons. E, por fim, tem o Eagles Milwaukee. Já foi financiado, então tem 22 dias ainda. Já, eles pediram 25 mil euros, já tá em 51 mil. Então o jogo já tá em sucesso aí. A próxima aí, Thiago? É o Cerebria. Quase errei, falei Cerebria. É um jogo de time com controle de área de 2 a 4 jogadores. A arte na capa, né? Pra entrar no BIM. Maravilhosa. Ela lembra uma arte do Hollow Knight, aquele jogo computador. Sim, muito bonito. Eu gostei bastante dessa caixa. Por ele ser controle de área, já me interessei. Mas o que eu tô achando seria um jogo de time. Controle de área, ou seja, ou ele é de 2 jogadores, ou ele vai ser de 4 jogadores. Aqui até fala que ele é um jogo de 1 a 4 jogadores. Talvez você pode jogar contra uma inteligência artificial, né? Seria interessante, se for bem feito. Implementado, né? Somente no Kickstarter vai ter a versão pintada das miniaturas. E na versão retail não vai ter, né, no caso. Mas continuando aqui, tem um último destaque do Kickstarter, de um jogo chamado Stephenson Rocket. É um jogo clássico do Dr. Rainer Knizia, de 99, que vai ter uma nova versão, que tem uma arte agora muito bonita, que a Grail Games vai trazer. Vai estar linkado abaixo também. Vamos pro quentinho dos eventos. A gente tem vários eventos ocorrendo ao longo do Brasil todo. Começando aqui com Belo Horizonte, a gente vai ter no dia 16, próximo sábado, o 3º Wyboard Games. Vai ter muita novidade lá, pelo que eu acompanhei pelas comunidades, né? Interessante também. A Conclave já confirmou e a Meeple BR também. O próximo evento é o The Meeple Experience, no Catete, Rio de Janeiro. Catete. Antes que eu falo Catete, já me xingaram, já é Catete. Eu ia falar Catete também, mas agora já me pegou. Desculpa, como é o nome certo isso aí? Catete. No Catete, no Rio de Janeiro, na Game of Boards. Quase falei um dia cacete sem querer. Em São Paulo também vai ter o 29º Lab de Jogos, Laboratório de Jogos, no sábado. Vai estar linkado abaixo também. No dia 17 vai ter o Joga Sampa, no domingo, dia 17. Em São Paulo, obviamente. Em Curitiba, nos dias 23 e 24, a gente vai ter a World RPG Fest 2017. Mais evento em Rio de Janeiro vai ter o 5º Abrindo a Arca no dia 24/9 em Niterói. E também vai ter o link aqui embaixo. Por fim, também em São Paulo, vamos ter o 28º Encontro Board Games São Paulo no dia 30 de setembro. O link vai estar aqui na descrição. Chegamos ao fim de mais uma edição de podcast. Deixa eu agradecer aqui o Thiago pela paciência de gravar comigo aqui, das minhas erros e nossos maravilindos. Maravilindo, foi maravilindo. Foi maravilindo. Eu quero que a galera conta quantas vezes a gente falou maravilhoso nesse podcast. Cara, muito genial. Só lembrando que você pode mandar uma notícia para nós, que a gente deixou de comentar nessa edição aqui. Você pode mandar lá pro jogatinabg@gmail.com ou através de um comentário na postagem desse episódio. Você pode também divulgar o seu evento com a gente. Assim como as editoras podem entrar em contato com a gente para divulgar novidades por aqui. É só entrar em contato, é isso. Então a gente fica por aqui. Até o próximo turno. Yay!